Zé Henrique e Gabriel, muito prazer. Parece que a gente se conhece há anos. Fizemos mil planos no calor de uma noite. Demorei, mas já achei, enfim. Onde andava, por que demorou assim? Muito prazer, aqui sem você, tava tudo tão sem cor. Muito prazer em te conhecer, estou a seu dispor. Estou a seu dispor. Prazer ser seu amor. Parece que a gente se conhece há anos. Fizemos mil planos no calor de uma noite. Beijos, com os beijos seus, então se você foi Deus. Mãozinha pra cima, todo mundo assim, vai. Demorei, mas te achei, enfim. Onde andava, que demorou assim? Muito prazer, aqui sem você, tava tudo tão sem cor. Muito prazer em te conhecer, estou a seu dispor. Estou a seu dispor. Prazer que sou seu amor. A gente se conhece há anos. Fizemos mil planos no calor de uma noite. Parece que sei tudo nos seus desejos. Não se compara outros beijos com os beijos seus. Então se você foi prazer sou seu amor. Prazer sou seu amor. Prazer sou seu amor. Prazer sou seu amor. Prazer sou seu amor. Vocês é que são nossos amores. Tem jeito, não.